coração, o mesmo pão, o vinho, a comunhão, uma só fé, e o céu se abrindo, Cristo repartindo a ressurreição na multidão. Prodígios e sinais, vida, unção, vencendo Satanás, hinos de amor. Que ele venha.